Uns dizem que ele é encrenqueiro. Alguns acham ele arrogante demais. Pessoas recalcadas acham ele super mala. Os invejosos e traidores não pode com ele. Eu falo de um gangsta, latino-americano, pardo, descendente de escravos. Ele é objetivo e transparente. Isso incomoda muita gente. O homem com clareza nas palavras. Vai segurando. Zona Norte de São Paulo, ex-me aqui, sou maloqueiro. Não quero buchicho, quero money e dinheiro. Pra colar no meu bonde tem que ser dos verdadeiros. Pros playboy eu sou um choque, também um pesadelo. Eu sou a essência, eu sou a raiz, eu sou a voz do puro gueto. Ha! Realista, companheiro, sei quem é os loucos, os lock. Tô sempre inteirado, as putos talarico, os vermes, os pé de pato. Nem tô podendo andar com esses tipo assim, tá ligado? Conheço uns mano criminoso, revoltado, alucinado. Umas mina que é bandida e uns monstros sanguinários. Escorregou, não tem perdão, quem é, tá ligado? Aqui é parque dos monstros, Brasilândia, meu chegado. Aqui é parque dos monstros, Brasilândia, meu chegado. Ha! Brasilândia, meu chegado. Atenção nas minhas palavras, justamente no que eu digo. VL, zica mesmo, amedronta os inimigos. No distrito, no anexo, no morro e na favela. Descendente de zumbi, Malcolm X e Mandela. Meu rap é de elite, autêntico, original. Zé Porva cresce os olhos no meu naipe, paga um pau. Não me vem pagar de pá, nem me vem pagar de pan. Só Deus sabe minha hora e fuzila até o Satã. Sem blá blá blá, sem zuzum, nós sumareia os problemas. Nossa guerra é contra os coisas do que 13 e o sistema. Sou do corre obstinado, dia a dia só vitória. Jamais ser parasita convivendo com derrota. Não adianta cê ficar castelando, matutando, deserinho na sua mente. Você tá se perguntando: quem é esse maluco, esse Bin Laden aí rimando? Dá licença, eu me apresento, eu sou o VL Luciano. Faço rap consciente, vários planos na minha mente. Só ideia engatilhada, tenta a sorte, eu tenho no pente. Ha! Eu tenho no pente, Jão. Ha! É só querer, Jão. Ha! Tá entupido, Jão. Eu vejo a periferia como um laboratório de aprendizagem. Sou perceptível, tio. Sei distinguir o joio do trigo. Se liga só. Eu amo a vida, tio. E namoro a morte. Para aqueles que estão na minha maldade, tenta a sorte. E tem mais, hein? Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aqui é parque dos monstros, Brasilândia, meu chegar. Aqui é parque dos monstros, Brasilândia, meu chegar. Ha! Brasilândia, meu chegar.